Eu gosto do não, se você diz não viver sem mim. Eu gosto de tudo, tudo que traz você aqui. Eu gosto do nada, nada que te leve para longe. Eu amo a demora, sempre que o nosso beijo é longe. Adoro a pressa, quando sinto sua pressa em me amar. Venero a saudade, quando ela está pra terminar. Baby, com você já já. Mande um buquê de rosas, rosa, rosa, humana. Versos e beijos e o seu nome no cartão. Me leve café na cama amanhã. Eu finjo que eu não esperava. Eu gosto de fazer amor fora de hora, nos lugares proibidos com você nesta. Adoro surpresa sem data. Chega mais cedo, amor. Eu finjo que eu não esperava. Eu gosto da falta. Falta mais juízo em nós. E de telefone, se do outro lado é a sua voz. Adoro a pressa, quando sinto sua pressa em vir me amar. Venero a saudade, quando ela está pra terminar. Baby, com você chegando. Nada. Chega mais cedo, amor. Eu finjo que eu não esperava.